está nascendo criança. Nós conseguimos. Agora vem a parte difícil. Derrota. Olá, jagunçada viajante do tempo. Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços, do site Arte Final, www.artefinalhq.com.br. Lá você encontra todos os episódios dos Sete Jagunços, dos Sete Jagunços Comenta e do Pilha de Bis, além de matérias, reviews e muito mais. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, @artefinalhq. Soldado, mercenário, comandante, Nathan Dayspring, Christopher Summers, Cable é um viajante do tempo encarregado de manter o legado dos X-Men e possui muitas facetas para um personagem de quadrinhos que é a personificação dos anos 90. Para mudar definitivamente suas impressões sobre a superficialidade do Cable, selecionamos de dentro dos diversos bolsinhos do herói as melhores passagens e fases do Messias Mutante. Eu sou o Marcos e aqui comigo para discutir a vida e obra do Cable estão Mauro. Está na hora de transformar moleques em soldados. Luigi. Se esse não for o melhor sete jagunços de todos os tempos, a gente volta no tempo e grava de novo. Tá certo. Reginaldo. Opa, e aí? E o nosso convidado especial, Leandro Damasceno, do Terra Zero. Continua sendo o ser superior. Não sai daí que no próximo bloco vamos nos aprofundar na história do Cable. Está fazendo? Não é um apocalipse. O tempo está mudando. De algum modo, o passado está sendo mudado e o curso do tempo está sendo realinhado. Nosso presente está se alterando em resposta ao novo passado. O que posso fazer? Nós temos aqui dois dos maiores fãs vivos do personagem, do Cable, mas eu vou dar as honras para o nosso fã do Liefeld residente, né? Regi, é sua vez de brilhar. Fala aí um pouquinho do mestre. O Liefeld é o seguinte, cara. Eu tava até pensando na forma de a gente abordar. O Liefeld sempre caiu pro deboche, né? Pra gente chamar ele de mestre, chamar disso ou daquilo. Ou cai pro, assim, pra você relacionar os defeitos do cara. Eu acho que a gente costuma avaliar a coisa pelo foco errado. Não é nem a questão do talento do Liefeld, ter ou não ter, se ele é oportunista, se ele não é. Eu acho que ele fez alguma coisa para chegar onde ele tá, pro bem ou pro mal. O que a gente ouve um pouco que incomoda é a questão dele não ser um artista íntegro, assim, da integridade. Então você questiona algumas relações comerciais que ele teve, que são duvidosas, conversa de calote, conversa de passa-perna, a história da Image, que é uma rasteira atrás da outra, antes disso até mesmo da Marvel. Mas o fato é que, assim, pro bem ou pro mal, o cara tá lá, cara. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então, assim, a gente tem que respeitar pelo menos isso. O que eu gosto, e eu brinco com vocês tudo assim que eu falo, o que eu gosto dele é assim, eu acho que ele tem ideias boas, principalmente no começo da carreira, né? Eu acho que ele teve, eu acho que algumas sacadas assim, Youngblood, depois você viu ser melhor desenvolvida em Ultimate, eu acho que mesmo assim, o conceito que ele trouxe para os Novos Mutantes, ele deu uma revitalizada na franquia. Todo o restante, assim, eu divido em duas coisas, a parte ética, se for fato real, é deplorável, não é certo. E a parte dos erros de anatomia, das piadas, coisa, entra no folclore, cara. E eu acho até divertido mesmo. É difícil assim, eu já. Porque eu também sou fã, e o pessoal do Terra Zero já me perguntou algumas vezes por que eu sou fã. E é complicado, igual o Reginaldo falou, é meio complicado você definir por que você é fã. Ele estava lá numa época de formação, eu cresci lendo quadrinhos, aprendi a ler lendo quadrinhos e tal. Então, eu, obviamente, como todo mundo, tem uma hora que você para, porque, enfim, mulher e afins, como se eu tivesse alguma. E aí depois você volta, e quando eu voltei na época pouco antes da Image começar. Se não me engano, ele estreia no Brasil em 91, quando a Globo trouxe as revistas pra cá, eu tinha 11 anos. Aquilo foi feito pra mim, sabe? Foi feito pra uma pessoa que tinha aquela idade. E antes disso, eu tava acompanhando o cara na Marvel. E aí depois eu continuei acompanhando, assim, nunca fui muito fã dos desenhos, ou eu li muito os Novos Mutantes, que eu achava realmente muito bom, e depois eu fui ver as entrevistas do cara, né, a partir do momento que eu fui dominando melhor o inglês e tal, eu fui falando a língua, eu fui conhecer um pouco mais a respeito do sujeito, e realmente, a gente separa, né, o homem, obviamente, né, não sei se é lógico, você separa o autor da obra, até um determinado ponto, ou se você é da crítica literária, você separa completamente. Mas algumas coisas me chamam a atenção nele. A primeira que eu acho super interessante é que ele é um cara muito empolgado, sabe? Ele é um camarada que faz o que dá na telha, muito corajoso, e isso eu acho que é uma característica invejável, sabe? O cara, ele não pensa duas vezes, entendeu? O cara mete o cacete, vai fazendo e vai assim. O Youngblood, por exemplo, é exatamente isso, cara, sabe? É sangue jovem mesmo. Aquilo é um moleque tentando criar os X-Men dele. Então é lógico que é copiar de X-Men, porque é o máximo que ele dá conta de fazer. Mas só que é tão energético, é tão forte, que ele acaba superando todas as dificuldades, digamos assim, os shorthand, assim. Ele não é muito bom naquilo que ele faz, mas ele é muito empolgado. E é o que todo mundo da Image falava, assim. Porque ele é o cara que falou que ia sair da Marvel primeiro, sabe? Porque moleque, velho. Que moleque falou, vou fazer minhas próprias coisas. E aí o McFarlane topou, assumiu as rédeas do negócio e acabou que eles formaram a Image, assim, mas muito na empolgação, sabe? E o Liefeld, ele me chama atenção por causa disso. É um cara que vai criando as coisas meio sem pé nem cabeça, mas ele faz. Ele não é um camarada, eu vou fazer isso, eu talvez tenha um projeto, não sei. O cara não tem projeto, entendeu? O cara mete o cacete e vai embora. E o que colar, colou, velho. O que não colar, fica pelo caminho e pronto, não tem problema. Cria outro e vai nessa. Outro dia, alguém foi zoar ele porque ele postou alguma coisa sobre um personagem novo, sei lá. E aí alguém falou assim, parece o Cable e tudo mais. E ele falou com o sujeito assim, tudo que eu faço parece o Cable, cara. Não tem pra zoar um zoador. O passado que você conhece está sendo substituído. A cultura deu início ao novo passado. Eu acho que ler quadrinho ruim faz bem para o caráter, assim. Hoje em dia, muitos leitores, assim, em rede social, só querem ler o creme do milho, né? Mas a gente lia isso tudo nos idos dos anos 90 e, porra, a gente lia isso com sangue nos olhos. O meu problema com o Liefeld, assim, o Leandro e o Reginaldo disse bem que tem problema de ética e tudo, mas, assim, com relação ao personagem de hoje, que a gente vai falar, do Cable, meu problema é sempre porque tem uma soberba nele. Pelo menos com o Cable e com o Deadpool, foram os dois personagens que deram mais certo dele. Chama pra si toda a responsabilidade do sucesso desses personagens pra ele. Ele renega, assim, o trabalho de Lois Simonson, que criou o Cable com ele. Ele renega o trabalho, sobretudo, do Fabio Nicieza, né? Foi o primeiro cara que fez uma minissérie solo do Deadpool, né? A gente vive dizendo aqui no 7 de agosto que o quadrinho é um arco colaborativo, né? Eu acho que Cable não é um filho de um pai só, é um filho de muitos pais, né? Como o Fabio Nicieza, o Scott Lobb, o Jeff Lobb, né? E o Fabio Nicieza, cara, pode contestar a qualidade dos roteiros dele, mas, assim, era o que a gente lia nessa época que saía, assim. Assim, ele fez mega sagas, assim, como a Cação do Carrasco, a Aliança Falange. Ele participou da Era do Apocalipse, foi co-criador dos Novos Guerreiros, co-criador do Deadpool, do Shatterstar, boa parte da X-Force. Ele fez muitas histórias dos X-Men. Ele resolveu aquela ponta solta do Portal do Destino da Psylocke. Cara, assim, eu gosto do Liefeld como autor de quadrinhos de ação. Ele é muito bom. O Cable é um personagem interessante. Os plots dele de transformar a X-Force numa equipe de elite é interessante. A ideia do Deadpool é interessante. Ele tem, né, como vocês falaram, muitas boas ideias. E eu acho que no que ele se propõe a fazer de histórias de ação, ele é muito bom. sabe? Eu acho que hoje em dia todo mundo quer, principalmente o pessoal, né, do meio dos quadrinhos, quer pagar uma de pretencioso, de que só lê Alan Moore, de que você tem que entender todos os subplots do Grant Morrison se você quiser falar de quadrinhos. E se você gosta de um bom quadrinho de ação do Liefeld, você é ruim, você não entende nada de quadrinho. Mas não é. Nem todo filme precisa ser O Poderoso Chefão, nem todo filme precisa ser um filme cabeça. Você pega aquele Chad Stahelski, que é o diretor do John Wick, e ele se especializou em fazer bons filmes de ação. E ele é excelente no que ele faz, os filmes dele são ótimos. Então, eu acho que, como autor de quadrinhos de ação, o Liefeld tem todos os méritos que as pessoas não gostam de reconhecer. Agora que a arte dele é uma merda, isso é. E olha que o Liefeld, logo que ele surgiu, muita gente elevou ele à categoria do Jack Kirby, né? Ele era o novo Jack Kirby, não era isso, Regi? Cara, a Wizard não parava de falar isso na época, anos 90. Acho que ele pagava bem a Wizard, viu, Reginaldo? Que maldade. Não, nessa época... Não é maldade, ele... não. Isso não é maldade, não. A Wizard ele recebia mesmo. Ele não era bilionário ainda, né? Era bem no comecinho mesmo, assim, né? A parte da arte dele no começo, eu acho ela diferenciada. Você pode falar que é por causa do arte finalista. Aquela história do Rapini Columbo, eu acho ótima, cara. Eu acho ótima. Acho que ela não deve em nada, não. Ele foi piorando com o tempo. Foi sim. E eu acho que agora, os últimos trabalhos dele, o Rockman, né? O Gavião Negro no reboot. E aquilo lá é terrível, cara. Aquilo lá é indefensável. O Gavião Negro tem um capacete tão pesado, meu, que ele não dá pra voar, né, meu? Não tem nem como defender, cara. Eu acho que ele faz parte desse mercado. Eu acho que se não existisse um Life, seria um mercado mais triste, assim, menos engraçado, porque ele é divertido. Ele tem essa questão aí que o Leandro falou, da empolgação, né? Eu acho que também, assim, as grosserias que fazem com ele na internet e pessoalmente, né, cara, outro dia entregaram pra ele um manual de desenho da Marvel e tal, e, cara, ele levou na boa. Eu acho que ele tinha que ser meio tipo aquele, sabe aquele diretor, o Uwe Boll, né? O Uwe Boll, que chama o pessoal, os críticos dele pra um box. Isso aí, joia, cara. Você quer entrar numa comigo? Vamos lá pro ringue, beleza. Só que o campo do Life é outro, né, cara? Ele leva na piada, tem a qualidade de vender jeans como ninguém, né, meu? Aquela propaganda da Levis, eu acho... Eu acho um barato. Não, o cara surfa a onda que inventaram pra ele. A arte dele, ela não vai piorando. Porque se você desenha constantemente, você melhora. Não tem jeito. É impossível você desenhar o tempo inteiro e não melhorar. Se você procurar por fotos em convenção do Life, você vai ver ele se copiando. Você acha direto ele pegando o quadrinho antigo dele pra ele desenhar igual ele desenhava antes. Então isso eu acho que acabou virando meio que não vou falar um diferencial, mas acabou virando uma característica, sabe, dele desenhar mal, digamos assim. Mas assim, eu não defendo a história dele, eu não defendo... É ruim. Entendeu? É a história, como diz o Brunão lá da Terra Zero, é a história de invadir base. Todas as histórias tem um grupo querendo invadir uma base. E é isso, o plot é esse. É o que é. O que eu acho legal é que o cara não pede desculpa por ser assim. O cara faz raso mesmo. E é pra ser assim, sabe? A coisa dele é pra ser assim. É pra ser o mínimo denominador comum. É pra ser filme de invasão de quadrinho de invasão de base. Junto a galera, a gente tem que invadir um lugar. Invadimos o lugar, acabou a história. Imagine que o Omeleta essa semana anunciasse a vinda de Rob Liefeld pra CCXP. Cara, o Reginaldo ia, viu? E o mais legal, o camarada ia chegar aqui e eu te garanto que ele ia sair amado, entendeu? Porque ele é da zoeira, velho. O cara é da zoeira, entendeu? O cara se filma fazendo arte final no trânsito. É um mito, ele não é chamado de mestre à toa, né? Porque... Você acha que o cara tá fazendo isso porque a arte dele vai ficar melhor? Não, velho, é pra alimentar, entendeu? O mito mesmo, é pra ser da zoeira, só. O Regi já falou, ele surgiu lá na DC, né, desenhando histórias do Rapini Columba, né? Mas ele estourou mesmo, foi fazendo primeiro Novos Mutantes e depois fazendo X-Force, né? Que foi na edição 100 de Novos Mutantes, o título foi cancelado e deu lugar a X-Force, né? Em agosto de 1991. Outra coisa impressionante é que essa edição número 1, ela vendeu cerca de 5 milhões de cópias. E é a segunda revista em quadrinhos mais vendida da história. Ela só perde para aquela X-Men número 1 do Jim Lee. E nesse título, na X-Force, o Liefeld transformou definitivamente os Novos Mutantes em um grupo paramilitar, né? E aí, já com o Cable como o seu comandante. Além do Cable, a X-Force original contava com o Míssil, a Dinamite, que também era, já era um dos Novos Mutantes, né? E aí, junto a Dominó, a Feral, o Shatterstar e o Apache. E um pouquinho depois entraram o Rictor, a Siren, Mancha Solar e outros personagens, isso até depois que o Liefeld saiu da revista. E os principais oponentes no início da X-Force eram a Frente de Libertação Mutante, que eram liderados pelo Conflito, né? Os X-Eternos, que outro conceito que a Marvel esqueceu completamente depois disso, e uma nova versão da Irmandade de Mutantes. Mas o que mais se destacou deles todos foi o Mercenário Tagarela, né? O Deadpool, que é outra criação do Liefeld, que o segundo filme, que tem o Cable como coadjuvante de luxo, e também a X-Force. Leandro, é verdade que esse plot da X-Force era pra ser numa história dos Novos Titãs? Essa aí é uma das lendas que se provou ao longo do tempo, se provou verdade, sim. Era pra ser uma história dos Jovens Titãs. Agora, eu não sei se a DC chegou a encomendar ou se o Left fez de novo porque ele tava afim. E foi lá e apresentou pra DC, mesmo tendo um contrato com a Marvel. E aí não toparam e ele reutilizou, sabe? Mas é, essa história é verdade. Ah, então quer dizer que, na verdade, esse plot ele já estava na Marvel e talvez tenha apresentado pra DC. Não foi já na época que ele estava lá, ainda quando ele estava na DC, lá no Rapini Columba? Acho que não. Depois a gente viu o Liefeld nos Novos Titãs, nos Novos 52, né? Ele foi o que ele... Não, ele pegou o Rapini Columba. É, ele entrou em Titãs antes, ele fez uma história dos Titãs antes, né? Fez uma historinha curtinha, umas duas edições dos Titãs antes dos Novos 52. Ele voltou pro Rapini Columba nos Novos 52. Tanto é que eu acho que é verdade essa história do Titãs, que é exatamente isso. O Deadpool era o Exterminador. Exterminador. Falando nisso, só um parêntese. O teaserzinho que lançaram do longo animado do Teen Titans Go é excelente. Aparece o Exterminador. Eu tenho certeza que você é o Deadpool. Cara, aquilo é muito bom. Vocês viram ou não? Eu vi, é muito maneiro. Esse filme vai ser o melhor filme da DC. Vai ser o Teen Titans Go, o filme. Disparado. Muito divertido. Só pra eu não deixar passar, vocês me desculpem, eu sei que vocês gostam, mas pra mim, Novos Titãs, Novos Mutantes, são tudo uma merda. O Liefeld, pra mim, tirou o Novos Mutantes, um negócio que eu odiava, pra ser um negócio que eu li quando eu era moleque. Eu nunca gostei desses plots de sidekick, de equipe mirim, eu sempre achei uma baita de uma choradeira. Não, os Novos Mutantes eu li bastante na época da Queda dos Mutantes, quando mataram Cifra e tal. Tem até um programa de Sete Jagunços excelente aí sobre os Novos Mutantes, na época eles eram desenhados pelos Sienkiewicz, mas eu não conseguia gostar daquilo. Eu odiava, eu sempre achei um negócio chorão. Nunca gostei de equipe de sidekick. Agora, com o Cable, é onde a gente vai entrar aí mais pra frente, ele, pra mim, na época, e até hoje, ele redimiu os Novos Mutantes. Ele transformou eles numa equipe interessante, ele falava pros caras, ó, para de chorar, vocês não estão aqui pra ser pupilo de ninguém, vocês vão virar soldados, porque soldado vai novo pra guerra. E aquilo, pra mim, na época, eu falei, pô, agora sim tá valendo a pena ler isso daqui. Cara, mas isso é verdade, velho, porque se você pegar o estoque dos Novos Mutantes, você tem três tutorias, assim, foi a primeira com o professor Xavier, que já era aquele professor amável, né, que passava a mão na cabeça mesmo. Aí depois você tem a inversão completamente paradigma com o Magneto, né? E depois, na questão do Portal do Destino e tal, que desaparece os X-Men, eles ficam abandonados e aparece o Cable, né? E assume, de fato, assim. Quer dizer, eles estavam quebrados mesmo, né? Assim, vindo de dois professores que, puta que pariu, não tem nada a ver. Aí ele surgiu pra botar o quartão em ordem mesmo, né? Mas tem um negócio interessante na época dos Novos Mutantes, que é assim, eu já falei isso num Comic Pod também. X-Men é o que me fez voltar a ler quadrinhos, sabe? Depois que eu parei, tem uma revista horrorosa que eu adoro, chama... Saiu no Brasil num formatinho grossinho, assim, chama X-Men Dias de um Futuro Presente. É legal, X-Men no A1, que abriu. Na Abril. É muito bom essa história mesmo. Eu gosto também. É horrível, mas eu adoro assim mesmo. Não faz o menor sentido, eu acho super legal. Então eu adoro X-Men, adoro. Professor Xavier talvez seja o pior professor da história da ficção do mundo. De longe. O professorzinho escroto. Tá? O cara chega lá e fala assim, a mulher chega lá e fala, eu absorvo o poder dos outros, tomo a luva. Vá merda, velho. Ensina a menina usar os poderes dela. Larga de ser cuzão. Aí o rapaz solta o raio do oi. Toma um óculos. Não! Você é professor, porra. Você é professor de mutante. Ensina os caras a usar os poderes, velho. Larga de ser bunda mole. E o Cable fazia isso nos Novos Mutantes. O míssil tinha um poder que quando ele era míssil, ele ficava invulnerável. E aí o Cable tem uma... É um quadrinho, é uma fala, mas pra mim sintetiza o que o professor Xavier deveria ser. Que é o Cable falando assim, no futuro você vai aprender a usar esse seu poder que te deixa invulnerável pra deixar a equipe inteira invulnerável. Aí na hora que você acionar seu poder, todo mundo vai poder lutar sem ser atingido. Aí eu falava, pronto, aí isso é ser professor, aí ó, entendeu? Você vai ensinar o cara a usar os poderes dele. Olha só que coisa mais, que conceito mais incrível. Professor que ensina. O mais legal do Cable ensinando a equipe, acho que é no número 2 da X-Force, né? Que ele faz um treinamento em campo, né, meu? E a Feral lá, aquela felina, ela estripa a barriga do Sam, né? Do míssil. E ele não para o treinamento, não. Ele fala, não foi nada, não. Que isso? Continua, meu. Pega um band-aid aí. Não para, não, meu. Então ele, sabe assim, ele mudou mesmo a ótica da coisa. Eu gostava, é assim, todo respeito ao Mauro, porque tem um pouco de medo dele, mas eu gostava do... Tô brincando, viu, Mauro? Eu gostava dos Novos Mutantes, sim, claro. Adorava desde o começo. Gostei, porque era uma época que não tinha mutante saindo debaixo da pedra. Era raro aparecer um mutante novo. E a hora que apareceu, eles eram interessantes, assim, né? Era um grupo com mais menina do que tinha só dois meninos. E eles eram bem amigos, né? O Sam e o Mancha Solar, né? Eu adorava isso. E antes disso, né? A gente tá falando tanto de X-Men e tal. Os Titãs do Pérez, na época, assim, na fase de ouro do X-Men, ele rivalizava em alguns momentos. Eu gostava até mais dos Novos Titãs. Nessa época, os Titãs eram a principal equipe da DC, né? Não era a Liga da Justiça, eram os Titãs. Sim, sim. Então, assim, a questão de você... Nem a ideia do parceirinho é uma coisa antiga, né? Uma coisa de, vamos dizer assim, desde a Era de Ouro já tinha isso. E é um conceito para gerar identificação, né? Mas depois, isso daí com os Titãs foi trabalhado bem. Esse começo dos Novos Mutantes eu gosto muito. A gente fez um podcast já falando deles. Eu acho muito legal, cara. Claro que tem coisas assim que vão ficando cansativas. Aí foi derivando, cada vez foi aparecendo mais grupos aí. Não tem jeito, cara. Mas eu acho que assim, tem material bom aí. Sim, não é só da equipezinha. E esse começo da X-Force, assim, era um ponto fora da curva. Ele chamou atenção justamente por ser diferenciado, cara. Bom, a gente falou um pouquinho, mas é no próximo bloco que a gente vai entrar de cabeça na trajetória do Cable. As forças do Apocalipse são fortes demais! Estão nos devastando! Então, contra-ataque. Não vamos nos retirar. É a vitória ou a morte. My toes as it passed. Might not be the face you'd expect, but he's clearly insane. Got me pegged in the back. Just need a bit of luck. Kill him with a gun at the eyes. I'm off the knees and a shoe and a price. Gonna take out the gun with a bit of luck. Kill him off. Vamos vamos falar agora do personagem em si um pouco mais, né? A primeira aparição do Cable foi em Novos Mutantes 87, que foi publicado no Brasil em X-Men 62 da Editora Abril, em formatinho ainda. No começo ele era apenas um cara com um olho brilhante, um braço de metal e um trabuco maior do que qualquer pessoa normal poderia carregar. A origem do personagem só seria contada anos depois. Fala um pouquinho pra gente quem é o Messias Mutante, Leandro. Tem dois lados aí. Primeiro, quem que o Liefeld criou. E até onde a gente sabe, ele criou uma imagem. Depois, o Messias é que foi fazer dele um personagem que tinha telecinese e tinha alguns poderes, pacote básico do mutante moderno. Mas ele era um cara que tinha, era justamente isso, no começo era um cara que tinha um braço mecânico e um olho que brilhava. E até onde se sabia, era um cara que dava muita porrada. Aí depois é que foi desenvolvida a ideia de que ele era aquele bebê que foi filho do Scott, que foi levado pro futuro. Aí ele volta como sendo um cara que tem uma missão de salvar o futuro dele, o futuro de onde ele veio. E que é um plot que depois ele vai ser resgatado ao longo da história dos X-Men, né? O Bishop também é isso, ele é um cara que volta para poder salvar o futuro dele, e os próprios X-Men já fizeram isso também. O que acontece é que ao longo do tempo essas histórias do Cable, elas foram se intercalando com outras histórias, e ele foi meio que se tornando um personagem um pouco sem identidade, eu acho. Ele era só o paramilitar que dava muita porrada. É igual a gente estava falando antes, várias linhas de narrativa, várias linhas de cronologia que foram sendo criadas ao longo do tempo, quando o roteirista sai, elas não se sustentam. Ou então o camarada pega uma ponta solta e conclui do jeito dele. E aí o Cable foi meio que se perdendo até uma saga mais recente, a saga da Hope, que ele pega a nova mutante, né? Depois de Dinastia M, a menina que nasce, que é mutante e tal. E o Cable pega essa menina pra criar, e eu acho que aí ele há um resgate do Cable de raiz, digamos assim, né? Do cara que tem uma missão de salvar o resto todo. Que acabou sendo, pra mim, quem é o Cable de verdade, assim. Pra mim, o Cable é o cara que tem a missão de salvar a porra toda. E é engraçado que você falou isso, tem essa história também, que o Liefeld criou lá a imagem do Cable, vou criar um personagem novo, aí criou o Cable e depois ele lembrou que pra ele ser mutante ele teria que ter um poder, né? Ele não tinha pensado nisso no início, né? Não, tem muito isso sim, até onde, quer dizer, na época o que foi reportado é que foi o Fábio Aniciesta que deu os poderes pra ele, assim, telecinésia e tinha um outro. É telepatia também. Telepatia, é. Questão da filiação dele com o Ciclope, sabe? E a gente discutiu isso em off no grupo, sabe? Assim, o Reginaldo falou que acha que o Cable e o Ciclope não tem nada a ver, sabe? Mas uma coisa que foi ficando assim claro pra mim, quem tinha que ficar parecido com o Cable era o Ciclope, sabe? E quanto mais o Ciclope vai ficando mais velho, assim, pelo menos no run do Bendis, mais ou menos, um pouco antes do Matt Fraction, Jason Aaron também chegou a trabalhar isso também, ele vai ficando mais reaça, mais pragmático, mais cirúrgico, mais revolucionário, né? E os dois, assim, nessa questão do poder que você falou agora, Leandro, eles têm, de certa forma, uma limitação, né? Assim, teve uma história do Joss Whedon em Astonishing X-Men número 14, a que saiu aqui em Surpreendentes X-Men volume 2, aqui a Emma Frost fica fazendo um jogo psíquico com o Ciclope, assim, fica desmontando ele, e a gente descobre que o Ciclope mesmo, ele mesmo se auto-sabotou na infância dele, sabe? Ele nunca quis controlar de fato o poder dele, assim. Ele usou a muleta do óculos do Quartzo Rubi, né? Das lentes de Quartzo Rubi, mas ele em algum ponto na infância dele, no treinamento dele, ele poderia controlar o poder dele, e ele não controlou. E também tem interessante que a limitação do Cable, do poder, porque ele não pode usar o poder dele completo, porque o vírus tecno-orgânico que toma metade do corpo dele é contido pela telecinese dele. Aí, quer dizer, há uma limitação tanto no pai quanto no filho. E há também um ciclo de dor que eu acho interessante, sabe? Que a gente vai perceber na origem do Ciclope, que o Ciclope e o Alex Summers, né, o irmão dele, o Destruto, eles sobrevivem a um desastre de avião quando o pai deles, o Christopher Summers, dos Piratas Siderais, coloca eles no paraquedas. Quer dizer, o pai joga o filho para tentar salvar o filho e se sobreviver, né? Joga ao além, ao acaso, né? E do mesmo jeito foi com o Ciclope, né? Anos mais tarde, quando ele confiou em estranha, né? Curado de um vírus que não tinha cura aqui no momento presente, né? Que era o vírus tecno-orgânico. E mais na frente, esse ciclo se repete quando é confiada a Cable a Hope, né? Eu acho, claro, isso não foi proposital, mas é uma construção que eu acho bastante válida, bastante interessante. Eu acho uma construção de personagem, mesmo que, assim, passando de autor para autor, sabe? Assim, você pega uma deixa e desenvolve em cima disso. Na minha opinião, eu acho que o personagem Cable é, sim, um personagem rico. Eu ia até concordar com o Luigi, no sentido que eu achei genial, acho que foi Dani César, que pegou o que vocês falaram, o Cable não tem poder mutante, ele é só um cara meio metálico. E ele transformou o lance da telecinese dele em o que controla o vírus, que impede que alastre pro resto do corpo. Ele usa o poder mutante dele para controlar o vírus e manter metade do corpo só metálico. É uma grande sacada, porque ele pegou a falta de poder e transformou num poder. Ele fez um retcon que encaixa perfeitamente na ideia dele ser aquele filho do Cíclope, que era pra ser o mais poderoso de todos, que foi mandado pro futuro e quando voltou não tinha tanto poder, ou não tinha tanto poder aparente, e justamente por causa do vírus. Então tudo se encaixa perfeitamente e vai construindo uma mitologia interessante com esses acréscimos de autor pra autor. Deixa eu falar do meu primeiro contato com o Cable, como é que foi, que eu até explico porque eu não gosto dessa construção que foi feita pra ele, que eu acho que é assim, ele não tinha nada mesmo, tá certo, ele é um personagem visual no começo, ele foi criado com um bom visual, assim, e depois é que foram desenvolvendo pra ele uma origem, foram criando estofo pra ele, assim. Quando eu vi ele a primeira vez, acho que foi numa matéria da Folha, não existia internet ainda, cara, quando o Cable apareceu. E eu já comentei isso com vocês, que eu olhei a foto assim, tal, acho que era uma meia página da Folha, né, ilustrada, alguma coisa assim, que falava já das complicações que era a trama do X-Men. E nisso aparecia o Cable com a foto. E de bate-pronto, ele me lembrou, ele remeteu a um long shot mais velho, por causa do olho brilhando, assim. Então, eu falei, porra, que legal, acho que vão trazer o long shot de volta, só aquele mais velho, envelhecido e tal. E não era nada disso, quando eu comecei a ler sobre o Cable, né? Mesmo assim, era interessante, ele era um cara militar, né? Ele parecia realmente, assim, um cara tático e não tinha poder aparente nenhum. O que eu não gostei é que essa construção, assim, filho do Cíclope, vai pro futuro, volta, isso é legal. Já que tinha que ter alguma origem, criaram essa? Legal, interessante, é um sacrifício, né? Só que ele já é, olha só, ele já é filho do Cíclope com a Madeline, a clone, que já é uma história assim, deixar o leitor de cabelo em pé, né, meu? Cíclope encontrou a mulher que era a cara da Jean Grey, né, meu? Parece coisa de Friends, né? Aquele que tem o Ross e o Russ, né, meu? Não é isso? Que a Rachel acha um cara parecido com o Ross, assim, né, meu? Não entendo isso, né, meu? Ninguém falou pra ele, pô, cara, essa mulher é a Jean Grey, meu, ela é igual. Aí ele é filho do clone, que vai pro futuro, a irmã dele tá lá no futuro 2000 anos depois. Depois o pai dele casa com a mulher que tinha morrido. Nisso a clone some. No dia da lua de mel, eles vão pro futuro. Imagina só. Só a mente deles. Daí eles entram em dois corpos estranhos. E eles passam lá, se eu não me engano, não sei se são 8 anos. Não lembro o tempo. Mas são anos que eles passam em outros corpos. Já imaginou isso, cara? Cuidando do Cable criancinha, né? Treinando ele pra conter o vírus tecno-orgânico, tudo. E não falam que é o pai dele. O Cíclope não fala que é o pai. E, sei lá, a Jean seria a mãe postiça. Né? É, eles chamam ele magro e ruivo. Eles passam 10 anos, Reginaldo. É, imagina, cara, olha só que coisa enrolada. Eu só acho que com o passar dos anos, não só o Nicieza. O Nicieza, eu acho que ele, assim, eu não gosto do Nicieza, não gosto mesmo. Eu acho que, assim, a gente já conversou sobre isso tudo, eu não gosto, eu não acho ele capacitado pra... Ele foi um tapa do buraco, um band-aid pra saída do Claremont, né? Na verdade, ele é aquele cara, assim, que o grevista fala assim, ó, eu não vou trabalhar. Aí o patrão vira e fala, você não vai trabalhar? Então você vai, ó, você vai. Aí o cara fala, sabe, fura a greve. Ele fala, não, eu vou, eu faço. É o pelego. É, com as ferramentas que ele tinha à mão, ele começou a criar uma origem que até o começo, o start, é interessante. Mas com o passar do tempo, com o desenvolvimento que foi tendo, foi enchendo demais de coisa. Esse futuro aí do apocalipse é complicado. Depois já envolve a mãe clone. O Cable tem um clone dele que é o conflito. Aí, cara, Eu acho isso, assim, terrível pro personagem, terrível. As histórias que eu mais gosto, não tô nem fazendo juízo de valor, tá? As histórias que eu mais gosto, elas praticamente, elas tangenciam ou nem abordam essas tramas complicadas do Cable, cara. Esse passado que deram pra ele, que é interessante, mas ao mesmo tempo foi enchendo com um monte de penduricalho, que eu acho, cara. Eu acho que essa coisa de Ciclope de ir pro futuro e tudo mais é um jeito de mostrar que eles, no final das contas, foram eles que criaram o filho. É um conto moralista, digamos assim. No final das contas, foi o Ciclope que criou o próprio filho. Eu reli hoje a mini de Princesa com o Gene Ha, né, meu? Que eu acho ele um puta artista, mas nessa obra eu acho que ele também tá confuso. Você tá falando das aventuras de Ciclope? Não, essa aí não é o Princesa, não. Esse é o Scott Lobdell. Ah, é verdade, é o Lobdell. É verdade, tem razão. Acho que é na segunda ou na terceira edição. Eles até começam a referenciar o Cable como um messias mesmo. Mostra o Ciclope, a Jean e o Cable novinho montado num burrinho, como se fosse a história de Jesus, assim, sabe? Indo pra Belém. Tem todo um paralelo, assim, que é interessante. É interessante. Mas depois entra aquele Blake Smith, tem o professor, que é o computador do Cable. Tem, cara do céu, eu olha, isso daí, cara, eu acho detestável, meu. Detestável, eu acho, cara. Eu concordo em termos, eu acho assim, eu gosto da amarração que eles fizeram com uma origem pro Cable, de quem era o Cable, gosto com o negócio da limitação dos poderes dele em razão do vírus, em compensação não gosto de diversos penduricalhos como o Regi falou, concordo plenamente com ele. Não gosto do conflito ser clone do Cable. Não gosto dessa história da Jean e do Ciclope indo pro futuro. Acho completamente desnecessária. Eu acho que dava pra se amarrar com o negócio dele ter ido pro futuro e nunca ter alcançado todo o potencial por causa do vírus e voltado pra salvar algum fato catastrófico que iria acontecer. Já é suficiente. Todos esses outros penduricalhos tornaram o que já era complicado, mais palatável, completamente relevante só para quem era fã hardcore. Cara, agora vocês vão me perdoar, cara, mas o final dessa história, As Aventuras de Ciclope e Fênix, cara, eu acho foda, velho. Sobretudo quando a Rachel, né, ela tá morrendo, né? A Rachel velhinha, que é a Madre Ascani, e ela tá passando alguns ensinamentos pro jovem Cable, né, o Nathan. Primeira vez que a gente toma consciência dessa questão da limitação dele, do vírus tecno-orgânico sendo combatido pela telecinese. É quando ela começa a ensinar isso a eles. Por favor, não me abandonem. Receio que eles não possam ouvi-lo, irmãozinho. Você? Você deve ser a Rachel, a voz na minha cabeça todos esses anos. Sim, essa é a minha versão favorita, Rachel Summers, aos 14 anos. Antes de Xavier ser assassinado, antes de Aab e seus farejadores. Não faço ideia do que está falando, principalmente a parte que me chama de irmãozinho. Desculpe, Nate. Acho que estou divagando um pouco e nós não temos muito tempo. A razão de eu ter chamado você de irmão é o principal motivo de eu estar aqui. Você tem um sistema de apoio bem grande, sabia? Uma família muito maior do que imagina. Quer dizer que você veio me levar pra casa? Pelo contrário. Vim explicar porque você nunca terá um lar. Aí está seu lar, Nate. O quê? Essas são as partes tecno-orgânicas do meu corpo? Pareço bem pior, por quê? Estão preocupados com você no mundo real, Nate. Todo o seu sofrimento está acontecendo porque você não está se esforçando bastante, garoto. Me esforçar? Se meu corpo está em guerra comigo mesmo, o que eu posso fazer? Neste momento, você possui tanto ou mais poder do que eu e qualquer outro telepata combinado. Telepaticamente, você é forte o bastante para captar um pensamento desgarrado a um continente de distância. Telecineticamente, você poderia apagar uma estrela com um pequeno esforço consciente. Você está falando bobagem, moça. Isso é loucura. Não, Nate. É a sua herança. É a razão porque Apocalipse queria você mais do que tudo. Embora você não vá se lembrar de nada disso se sobreviver, é importante que saiba da verdade em seu coração. Como Madre Ascani, eu te trouxe a esta era para ser treinado, para que tenha uma chance contra essa Banur em qualquer era. Mas antes disso, precisa aprender a conter telecineticamente o avanço tecno-orgânico que tenta dominá-lo. E eu consigo? Você deve, Nate. O mundo depende disso. Isso implicará o sacrifício de suas outras habilidades. Literalmente, brigará em nível celular a cada dia de sua vida para ver a manhã seguinte. Mas respondendo a sua pergunta, sim, você consegue. Você é um Summers. Você pode. Você pode qualquer coisa. Você será muitas coisas, Nate. Às vezes amado e respeitado. Outras, temido e odiado. Quase sempre incompreendido. Algum dia, você será um cabo unindo o passado, o presente e o futuro, o ontem com o hoje e o amanhã. Você será todas essas coisas, Nathan Christopher, mas saiba que jamais estará sozinho, jamais. A gente falou aqui, então, a origem do Cable, ela é realmente bastante confusa, né? Mauro, você acha que essa origem, ela ainda é relevante hoje em dia? Ou ela ainda funciona? Ou você acha que o personagem precisa de um reboot nessa origem dele? Cara, é complicado. Eu tenho minhas reticências aí com reboots, principalmente quando descaracteriza demais o personagem. Mas como a Marvel é prodígia em simplesmente ignorar muita coisa que ela escreve no passado, eu acho que alguns fatos, como eu mencionei aí, podiam ser simplesmente ignorados. Vários desses penduricários que foram colocando no Cable, especialmente alguma coisa aí relativa ao conflito, esse negócio do Scott ter ido pro futuro para criar ele, isso aí podia ser simplesmente deixado de lado e ele ter sido alguém que foi enviado pro futuro e voltou e reencontrou o pai em outra linha temporal. No universo Ultimate, o Cable é o Wolverine velho. Só isso, cara, assim, sabe? Sequinho, assim, meu. Parece mais até do que o Ciclope é magrinho, é fininho, esbelto. Cara, mas eu lembro dessa história, foi até escrito pelo Robert Kirkman, né? Cara, é uma merda essa história. Eu só acho muito interessante como que o Kirkman, trabalhando pras duas grandes, não faz a menor questão. A coisa mais legal que ele fez é uma coisa que é a única coisa que ele sabe fazer, que foi a primeira Zumbis Marvel, que ali era até divertida, mas o resto... Mas a ideia nem é dele, a ideia pois é do Mark Millar. Pois é. Antes de entrar, eu gostaria de dizer que lamento pelo seu filho. Eu sei que é duro perder alguém que a gente ama. Eu não o perdi ainda. Professor, o que mais sabe sobre o Apocalipse estar sequestrando os discípulos? O que importa? Ele é mau. E por isso ele deve morrer. Agora a gente vai falar um pouquinho das histórias marcantes do Soldado Cable, né? Pra esse aspecto do personagem, eu queria destacar aquela minissérie Cable, Sangue e Metal, que é escrita pelo Fabian Cieza, né? Que a gente já comentou aqui, com a arte do John Romita Jr. e do Dan Green. John Romita Jr. que foi anunciado, né? Pra estar na próxima CCXP, vai estar aqui no Brasil agora em dezembro. Eu vou tentar achar essa minha minissérie pra levar lá pra ele autografar, porque merece. E ela foi publicada em duas edições, nos Estados Unidos saiu em 92 e aqui no Brasil só saiu em 96. Essa história, ela conta um pouquinho do passado do Cable, né? Com a equipe de mercenários, a Matilha, que originalmente era chamada de Comando Selvagem, né? Bem original. E na própria história eles mudam o nome da equipe para Matilha. E a equipe era composta pelo Cable, né? Que liderava a Dominó, o Urso Cinzento, o GW Bridge, o Kane e o Hammer. Numa das últimas missões, o Hammer ele acaba gravemente ferido, né? E isso faz com que a equipe também se separasse e a grande maioria dos membros fiquem contra o Cable, né? Só a Dominó que volta a se relacionar com ele, né? No presente, na parte da história que se passa no presente, é o Cable tentando evitar que a Frente de Libertação Mutante roube alguns artefatos históricos, né? Enquanto ele é perseguido pelo Bridge e pelo Kane, que aqui ele é o novo Arma X, né? Acontecem algumas coisas anteriormente nas histórias lá da X-Force que dão uma contextualizada no que acontece nessa mini. E aí, no decorrer da história, o Cable e o Kane juntam forças contra o conflito. E aí, no final dessa história, é que a gente descobre que o conflito tem o rosto do Cable. Até então a gente não sabe que ele é um clone do Cable, né? Inclusive, uma das coisas que o Kane tem raiva do Cable ou tá puto ali com ele é porque ele tinha visto o conflito sem a máscara e ele achava que o conflito era o Cable, né? Nessa luta final contra o conflito, o Kane é ferido e, ao contrário do que acontece no passado com a Matilha, o Cable resolve salvar o Kane ao invés de ir pra cima pra acabar com o conflito de vez. É aquela coisa, até o que o Leandro falou, é uma coisa bem básica, é a história também de invasão, seja o Cable e a Matilha invadindo uma base ou protegendo uma base de ser invadida, né? É basicamente isso a história. Ela dá continuidade a saga do Cable, né? É como eu falei, o destaque dessa minissérie são os desenhos do Romitinha, né? Que ele faz um Cable troncudo, né? Ele consegue desenhar as armas mais exageradas do que o de costume. É impressionante. Eu acho que quem voltou no tempo nessa mini aí foi o Romitinha, cara. Porque eu adorava a arte do Romitinha nessa época. O Demolidor lá da fase que a gente já comentou, né, num podcast da Anocente, é o Romitinha voando baixo, cara, lindo. Mas aqui, cara, ele fez essa Matilha ser uma banda de rock farofa, assim, meu, glam rock. Medonha, cara. É o Romitinha de hoje que voltou no tempo pra desenhar essa mini, cara. Porque agora deixa eu perguntar uma coisa pra você, Reginaldo. Você não queria um post da contracapa, não? Aí no seu escritório, não? Aquela é segunda página, assim, aquele retrato dele todo armado. Até os dentes. O cara preenche a página com o Cable só, né, meu? Assim, é. O Cable tem uns 3 metros de largura. Não é, cara? É assim, ó. É o que eu falo, cara. Se eu não tivesse lido agora, eu até defenderia a mini. Hoje eu acho o seguinte, a arte eu não gostei, não é um dos melhores trabalhos do Romitinha. Eu adoro o Romitinha, assim, ó, vou te falar que o Eternos dele aí, que tem gente que apedreja, tá melhor que essa mini, eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que, assim, a história é aquele fiapinho, sem pé nem cabeça, que já começaram a enfiar arma X, grupo do passado com o nome de Comando Selvagem, depois tem que mudar o nome no meio da história, sem propósito nenhum. Direitos autorais, até fala na história. a equipe do Cable tem nada a ver. Esse Kane, meu, não sei o que aconteceu com ele, ele ficou só com o esôfago, né, meu? Porque ele perdeu peito, os braços, né, meu? Acho que só sobrou o esôfago dele. É horrível, horrível, horrível. E aí você relaciona com o que estava acontecendo na X-Force. Tem ainda aquela trama do Tyler, tem a trama do filho do Cable, tem a trama que o Victor não gostava do Cable porque o Cable deixou o pai dele morrer e, na verdade, era um conflito. Que salada esse começo. Eu detesto isso, cara. Eu adoro o Cable, mas eu abomino esse começo, cara. Assim, reli agora pra ver, falar assim, ó, vamos ver se na época eu não gostava mesmo e não, cara, eu não gosto disso, assim, não é o tipo de história do Cable que eu gosto, cara. Eu gostaria muito de ter visto uma equipe, assim, mais militar, tipo o Team Seven aí que a gente comentou do White Storm na outra vez, assim, uma equipe mais pé no chão. Cara, é um grupo que, sabe, meu, os caras estão de polaina, bolsinho de todo lado. Horrível, cara. Se fosse pé no chão, não seria anos 90. É no começo dos anos 90. Ele é o retrato perfeito da época. É o Motley Crue Black Ops. É isso aí. Tem como aí ser ruim? Tem como a descrição dessa ser ruim? Só faltou os sex tapes de algum dos caras lá com a loura peituda. Pamela Anderson, fechou. Cara, e eu queria gostar, sabia? Eu queria gostar, porque eu gosto dessas coisas assim, picareta, farofa, assim, mas não dá, cara. Essa eu reli agora, eu não gostei, cara. Tem coisa que dá pra recomendar, mesmo dos anos 90, que você fala, puta, ainda hoje é bom demais, mas isso daí, e a leitura que eu fiz agora foi indigesta, cara. Essa história tem um significado grande pra mim, tá morando no meu coração, porque talvez tenha sido das páginas que eu mais copiei na minha vida. Eu tava aprendendo a desenhar ainda. Eu tinha acabado de mudar, tava morando em Belo Horizonte sozinho, numa república lá que eu não dava muito certo com os caras. Então eu passei muitas horas desenhando, redesenhando essa revista. Eu não lembro da história, não, foda-se. Mas você falou em sex tape. Regi, será se não tem uma sex tape do Cable com a Dominó? Ou é só amizade mesmo? O que, que você pode falar da Dominó? Cara, é assim, é a parceirinha dele, né, meu? Assim, é parceirinha, modo de dizer, porque a Dominó, assim, é um mulherão, assim, né? Ela não parece ser, assim, um sidekick, não. Nessa época aí do Comando Selvagem, ela já era parte da equipe, né? E ela parece ser, assim, mais uma amiga. Eu ia falar um termo chulo aí, mas não vou falar, cara. Eu vou me conter pra... Não, fale. Não vou, não. Eu vou falar o termo que Mauro batizou. Zé. Ele já deu uma catracada nela já, velho. Tem uma edição da X-Force que os dois estão com a arte do Life. Os dois estão dentro de uma banheira ali, velho. Então... Uma, meu amigo. Ali era dia sim, dia não. Pode ter certeza. É. Ah, é parceria, cara. É parceria. Pros bons e pros maus momentos, assim. E parceiro é parceiro em qualquer lugar, né? É, então... tá valendo. Mas eu acho, assim, que o Cable aí teve outras mulheres mais relevantes, né? Assim, tem aquela... É Alia o nome dela ou Jane Scott? Eu sei que... Acho que é a mesma coisa. A mesma pessoa. A Lia, isso. Né? Que é Jane Scott, por causa da Jane e do Scott, sendo que eles se apresentavam como ruiva e magrão, né, meu? Mas isso não se explica. Que era a mulher que o Cable amava, né? Depois teve... Ele teve outras mulheres. Aí a Dominó tá sempre presente. Mas mais como uma parceira que de vez em quando à noite no frio eles se resolvem, meu. Mas é parceria só, meu. Não tem erro, não, cara. Mas eu acho que, assim, mulheres, assim, relevantes, o Cable tem outro. Eu gosto muito do, vamos dizer, dessa parte de relacionamento que ele. Que tem a fase. Começa com o James Robson, né? Um ladrão. Isso. Eu adoro o relacionamento que ele é. Porque ele tem a repórter, né? Que é mais uma, vamos dizer assim, ela, a biógrafa dele. E você pensa, vai virar a Lois Lane dele. E não, cara. Ele se envolve com uma outra pessoa que até é relevante pra ele. Assim. Volume 2 da série do Cable, aquele drama com o Bishop, né? Ele também arruma uma outra mulher, assim, que é importante pra vida dele. Assim. O Cable é o seguinte, cara. Ele é atacante, né, meu? Não tem tempo ruim pra ele, né? Por isso que eu falo, cara, ele não puxou o Scott, puxou o Cíclope, cara. Ele é filho do Wolverine, cara. Eu ia falar isso, tem que puxar o DNA dele, pô. Um filho esquisito também, né, meu? É o Wolverine se relacionando com aquela grandona do Game of Thrones, né, meu? Pra sair o quê? Ué, mas se o Wolverine comia a Jean enquanto ela era namorada do Scott, existe a possibilidade dele ter dado uns pega na Madeline também. Cara, o Wolverine pegava todo mundo, até o Professor X, tirava da cadeirinha de rodas, assim, com cuidado, com carinho, né? Pronto. Eu tinha que mandar essa. Acomodava na cama e falava, tá bom, tá confortável. Que tal um jogo um contra um? Só você e eu. Como quiser, Wolverine, mas vai perder. O personagem engatou uma revista mensal, né, que começou a ser publicada aqui no Brasil em Super Aventuras Marvel. As más línguas dirão que foi por isso que logo depois a revista foi cancelada, mas só as más línguas dirão isso. Entre altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, a revista ela foi publicada continuamente com vários escritores, né, entre eles o Fabian Nicieza, Jeff Loeb, né. Mas foi na edição 48 que uma das melhores, se não a melhor fase do personagem começou, que foi publicada aqui no Brasil em X-Men 129 da Editora Abril, ainda em formatinho. É aqui que fica definitivamente estabelecido o Cable como um grande adversário do Apocalipse, né? Um conceito que ele já havia sido sugerido, mas que nunca havia sido tão bem desenvolvido, né? O James Robson, que assumiu o título na edição 44, ele dá o pontapé inicial e com a adição do José Ladrón, que a gente falou agora, na arte interna, na edição 48. E a partir da edição 51, o Joe Casey deu continuidade a essa história. Fala um pouquinho dessa fase, Leandro. Você gosta dela? Você acha que ela é a melhor fase do personagem, não? Essa, pra mim, é disparada a melhor fase do personagem. Pra mim, se você não for ler nada do Cable e você quer ler uma história do Cable boa, você pega essa fase, as edições do James Robson são legais, mas depois, quando o Joe Casey assume com o Ladrón, fazem pra mim o creme do Cable. E foi quando eu me tornei realmente fã do personagem. Saiu no Brasil, na época em formatinho ainda e tudo mais. E pra mim é disparado o que há de melhor. Assim, muito por causa do que já foi falado aqui. esses detalhes da cronologia esquisita do Cable, eles quase não fazem parte da história. É mais o Cable contra o Clube do Inferno primeiro, tem o Apocalipse como pano de fundo da fase toda, mas é completamente ponto fora da curva total do resto. E é muito bom, cara. Essa fase é muito sensacional, sabe? Ela é esquisitaça, porque o Joe Casey não faz questão nenhuma também de ser um cara normal, assim, na hora de escrever roteiro, mas ele é muito bom, velho. E o ladrão desenha pra caralho. E é muito legal que o ladrão ele vai melhorando ao longo da fase inteira. E chega no final, ele começa 100% Jack Kirby, assim. Mas chega no final, ele tá uma mescla de Kirby com o Moebius. E o cara não tá fazendo mais questão nenhuma também de desenhar certo, entre aspas, assim, sabe? O cara tá muito mais caricato, muito mais exagerado, muito mais puxado meio que pra animação. E aí fica mais louco ainda, assim, pra mim fica mais bacana ainda, acho doido demais, já, pra mim é disparado o que há de melhor em relação ao Cable. A história é narrada meio que do ponto de vista de uma jornalista, é a biógrafa do Cable, como já falaram aqui, e isso dá uma outra dimensão, um outro jeito de contar a história, que vira uma narrativa em terceira pessoa muito diferente do que a gente está acostumado em quadrinhos. E para mim, assim, fico no aguardo disso sair num TPBE, num ônibus, em qualquer coisa aqui no Brasil. Pode ser até da Salvat, que eu compro também. Mas estou esperando esse negócio sair, porque eu acho que é legal demais. Você disse bem que ela é uma biógrafa, né? Ela vai percebendo que o Cable sempre se antecipa a ela, né? O Joe Casey trabalha numa dimensão da telepatia da telecinese dele que a gente não estava acostumado, né? Porque é uma fase que a gente praticamente vê o Cable desarmado, né? Mas na frente ele tá com o que chama Psimitarra, né? Que é uma lança dos Lascan, né, é um objeto ritualístico que ele concentra a energia telecinética. Assim, o visual do ladrão interessante, assim, porque nessa época quando saiu, que a gente tava acostumado assim, qual era o perfil da arte dos X-Men, acho que era o Joe Madureira, acho que o Andy Kubert e o Adam Kubert, né, um no X-Men e outro no Wolverine, né, aí quando a gente vê essa arte do ladrão, aquela arte assim que, porra, é o Jack Kirby que ressuscitou, cara, que tá fazendo isso aí, quer dizer, você toma um choque, assim, você demora muito pra você se habituar à arte dele, assim, e, cara, tem uma edição pra mim, eu acho que é a favorita, não é nem assinada por Joe Casey, é do James Robinson, que é Cable menos um. Não tenho nem certeza se foi publicado aqui no Brasil, mas conta o primeiro dia do Cable no presente, né? Quando ele decide fazer a viagem temporal. E tem um quadro, cara, que é lindo. O Cable, ele cabeludo, né? Ele no meio de uma batalha. Cara, é sensacional, cara. O José Ladrón, ele é mexicano, ele tem 51 anos de idade. É muito difícil a gente ver material dele aqui no Brasil, né? Um dos últimos trabalhos dele foi com Alejandro Jodorowsky, né? Foi o Final Incal, aqui não foi publicado ainda no Brasil. A Devi publicou antes do Incal e Incal, mas tá devendo isso ainda, Final Incal. A última coisa que eu vi dele aqui no Brasil foi as capas do Planeta Hulk. Era ele que fazia, da mensal do Hulk na época do Planeta Hulk. Tem uma minissérie dele também que curiosidade, quem faz o roteiro é o Carlos Pacheco, dos Inumanos. Cara, que é muito bom, cara. Eu detesto Inumanos, mas com a arte dele tá lindíssima nessa minissérie. Acho que não chegou a sair aqui no Brasil, não. Mas o cara é fantástico, esse José Ladrón. E assim, tem uns detalhezinhos, né? Ele tem uma confluência muito boa com o Joe Casey. Porque tem nesse run do Joe Casey, ele resgata muito essa questão do messianismo do Cable, sabe? Ele é meio que um Jesus Cristo, né? Assim, tem uma sociedade secreta que idolatra ele, né? Tem uma cena, cara, eu também só vi nessa passagem. Tem uma cena que o emblema X tá bem pequenininho, tem um símbolo da maçonaria embaixo, cara. Tem uma história aqui mais na frente que ela é meio que em prosa, né? Tem a Irene Mayweather, né? A jornalista fazendo a entrevista com o Cable, né? Bem mais na frente. O Cable fica enrolando ela o tempo todo pra não dar entrevista, assim, não contar sobre a história dele. Ela meio que vai pegando as coisas no ar, sabe? Aí nessa história específica ele vai falando da origem dele. O que é engraçado, que assim, esse Joe Casey, ele de vez em quando, cara, o cara tem uns rompantes assim de brilhantismo, cara. Ele coloca o Cable não só assim, tem toda essa parte messiânica, assim, que é bem legal mesmo, mas ele também envolve o Cable no universo Marvel mesmo. Então, você vê o Cable lutando contra o Clube do Inferno, que eu acho demais esse começo, demais, assim. Você vê o Cable com o Pantera Negra, eles ficam aliados, é bem legal. E depois com o Nick Fury, né? Eu comprei, saiu recentemente, os dois TPBs da série, saiu em dois TPBs, vale até a pena comprar, quem tiver facilidade aí com o inglês, comprar nessas promoções de material americano na Amazon, vale a pena comprar. Mas eu acho que, assim, o Joe Casey, Luigi, ele fez o Wildcats 3.0 também, cara, que, assim, é um negócio espetacular, né? Então, de vez em quando, acho que o cara tem, assim, uns rompantes de brilhantismo, cara. Eu só acho, eu reli ela agora, pra gente fazer aqui o podcast. Não envelheceu mal, não, tá perfeita. Eu só acho o único defeito dela, que é o maior defeito de toda a franquia do X-Men, é a intervenção editorial. Porque ela tava arrumando pro conflito final do Cable contra o Apocalipse. E isso daí é cortado, tanto é que a última página é o Cable beijando a garçonete que ele conhece, né? Que foi o que eu falei, assim, que também tem um desenvolvimento pessoal que humaniza o Cable. A garçonete, ela tem um filho, acho que é filho, né? Filho ou irmão? Não lembro. Não, é irmão, ele tem síndrome de Down. Sim, cara, e ela... Quando ela percebe que ele é mutante, pede pra ele tentar mexer na cabeça do menino, que é, assim, é um absurdo, porque a síndrome de Down é uma questão genética e não psíquica, vai, vamos falar assim. Tanto é que o Cable mesmo fala isso, e ele tá sem poderes telepáticos na época, assim. Então, é um desenvolvimento legal, é algo a se pensar, assim, que se você fala assim, ó, se você levasse essa situação pra uma realidade mais próxima da gente, você não ia pedir isso pra uma pessoa com superpoderes? Claro que ia, cara. Isso é muito legal, cara. Interessante que ele não se nega, né, a fazer isso, mas ele, nesse momento, ele tá sem a telepatia dele, ele só tá com a telecinese, né? Em algumas edições atrás, ele perdeu a telepatia dele, né? E é interessante que a síndrome Down não deixa de ser tratado como um caso de mutante, né? É um humano mutante, né? Não tem poder e tudo, mas é uma mutação genética, né? Aí ele se identifica muito com o guri, né? Cara, então, assim, é muito legal essa mini, assim, porque realmente aparece o Union Jack, que é um personagem, assim, obscuro do universo Marvel, que é muito legal. É a primeira vez que aparece essa psi-guitarra aí. Eu não gosto. Eu acho que... Imagina, cara. O Cable, ele é legal com um trabucão. Você vai dar uma lança pra ele, cara. Não gosto. Pois é, Reginaldo. Aí tem uma coisa que eu... Pronto. O visual do Rosso Ladrão é lindíssimo, assim, tal. Mas, cara, pelo menos o visual, a indumentária do Cable, desse run inteiro, cara, eu detesto. Porque, assim, é mais ou menos uma fase, assim, logo quando, um pouco antes, né, quando o Jeff Loeb assume, o Cable, ele começa a se aproximar mais dos X-Men. Ele, em algum momento, ele vira até um X-Men. E ele começa a usar emblema por tudo quanto é lugar, né? Usa aquela tanguinha amarela, né? Cara, ele fica com um uniforme muito parecido, assim, com o layout dos X-Men mesmo, da época. Tá, não desce pra mim, cara. Não desce. Eu gosto do Cable clássico mesmo, assim, daquela ombreira zona azul, sabe? Do Liefeld mesmo, sabe? Mas isso... o uniforme dele muda. Ao longo desse run, o uniforme dele muda. O design é do Ian Churchill, né? É de antes do ladrão, ou eu tô falando besteira? Não, é isso mesmo. Mas aí o ladrão desenha o dele. Eu vou falar aqui uma coisa que eu não sei se depois que eu falar isso vocês ainda vão me querer no grupo ou se não vão me quicar aqui do próprio podcast que eu tô hosteando, mas na época que eu lia isso eu odiava os desenhos do ladrão. Eu odiava os desenhos, eu achava aquilo horríveis. Agora sim, em minha defesa eu tinha uns 12 anos, então... Não, não é não, viu, Leandro? Não é normal não, não ensina cara não. Normal. Fica tranquilo aí. Isso. Não dá a pilha, polícia, não. A polícia do bom gosto não vai bater na porta da sua casa. Até pelo fato do que o Luigi falou, que a gente estava acostumado a ver o traço do Madureira, que eu gostava e ainda gosto muito do traço do Madureira, do Adam e do Andy Kubert. Eu gostava mais do Adam do que do Andy. De todos aqueles desenhistas da época, é realmente uma coisa gritante de diferente. Eu, na época, eu não gostava. Tava acostumado com aquela outra coisa, era bem novinho, tinha lido pouca coisa até então e não gostava. Não peguei para reler essa fase, mas fiquei muito curioso. Depois que a gente marcou de fazer esse podcast, eu fiquei muito curioso de reler. Vou até dar uma caçada, vou caçar esses TPBs aqui que você falou, Regi, porque, cara, fiquei curioso. eu reli pro podcast, assim, e um negócio que eu não tinha percebido, porque também eu não sei se no Brasil saiu tudo, porque, né, abriu. Mas é isso que o Reginaldo falou, assim, a fase, ela é uma construção. Tem duas coisas interessantes, assim, o primeiro é que os desenhos do ladrão, obviamente, são kirbianos, então é tudo meio grandiloquente, é tudo gigante, é tudo, tem umas escalas, assim, fora do comum e tudo mais. Ao mesmo tempo, essa fase também traz essa humanização do Cable, que é extremamente bem feita, por causa da repórter, da Irene Merriweather, e também depois por causa da garçonete lá, que eu esqueci o nome dela. Mas ela é toda construída para a batalha final, como se fosse um videogame mesmo, para chegar no final e ter a grande luta contra o Apocalipse, que não tem. Porque editorial, dizem que o Liefeld fez um lobby pro título vir pra ele de novo e tal, porque era um título de um personagem dele e tudo, mas é o lobby de um Liefeld que assume o título depois do que o Ladrão e o Joe Casey saem, e tudo que eles estavam construindo, assim, é imediatamente descartado, sacou? É como se não tivesse existido. Outra coisa, ó, é outra pegada, é outra história. Isso é o que é a dó, assim, desse run. Mas, de resto, super vale a pena. Cara, Luigi, você falou do uniforme, que é feio dele. O próximo uniforme é aquele da Saga dos 12. É aquele uniforme que sobe até o olho, meu. E vira tipo um tapa-olho, assim, cara. Que é algo, assim, abominável, cara. Abominável. Não, e ele tem até tipo um colar que lembra o visor do Ciclope, né? Acho que o Ciclope tá desaparecido nessa época, né? Acho que é uma homenagem que ele faz, né? Tipo um colar, cara. É muito feio, bicho. É muito feio. Vocês mencionaram agora o Ian Churchill, que, assim, eu tenho que falar isso, senão não vai... Nós não vamos mais falar dele. Eu adoro a arte do Ian Churchill. Adoro, cara. Adoro. Bagaceira daquele jeito. Eu tenho até hoje, cara, ensacadinha, assim, ó. Tá guardada, cara. É Cable 23, que é aquela história, é um one-shot, é uma história fechada do Cable chegando no aeroporto com a Dominó. Tá? Ele e a Dominó, né? E a gente fazia o Cable gigantesco, assim, meu cara. É. Uma geladeira. A hora que ele tá chegando perto do detector de metal, você já pensa no braço dele. Mas o que mais impressiona, cara, é que o Ian Churchill desenha o Cable maior que o detector de metal, cara. Você fala, o Cable não vai passar por isso daí, meu. Nem de lado, né? O cara vai entalar, né, meu? Cara, é assim, eu adoro essa arte do Ian Churchill. É uma arte limpinha, assim, bonita, assim. Só que, assim, depois disso entra o ladrão que... Cara, ele rouba a cena mesmo da fase, mas depois é ladeira abaixo, cara. O Liefeld entra cagando, a cimitarra muda de tamanho, cada edição é um negócio... A cada quadrinho, né? Depois é Saga dos 12, que é assim, eu acho que é o ponto mais baixo dos X-Men. Acho que não tem coisa pior que Saga dos 12. Anos depois, o Cable foi voltar, sabe? Esculacharam demais ele, cara. Aí ele volta só naquele volume 2, que é... Aí é legal. Computador, transportar corpo para interceptar Bispo. Tempo depois dessa fase, tem uma treta com o próprio Liefeld, né? A Marvel decidiu meio que deixar de lado o nome dos personagens e os próprios personagens que ele criou, né? Afastando um pouquinho dos conceitos originais. O Deadpool virou Agente X, a X-Force virou a Excelente X-Táticos, que eu já reivindico desde já um podcast sobre esse finalzinho da X-Force e o X-Táticos, que é excelente. E Cable virou o Soldado X, que não foi publicado aqui no Brasil. Quando tudo isso foi resolvido, o Cable voltou com o título junto com o Deadpool, mas aí era voltado um pouquinho mais pra humor, né? Só em 2008 ele voltou a ter um título solo, capitaneado pelo Dwayne Swinkerziski, onde ele volta a focar nesse aspecto viajante do tempo do personagem. Mauro, fala um pouquinho pra gente desse volume e como ele tá ligado com aquela saga Complexo de Messias. Essa fase é muito maneira. No desenvolvimento das histórias dos X-Men, tinham parado de nascer outros mutantes desde do final da saga Dinastia M. É, a Feiticeira Escarlate usou lá o poder dela e não nasceu mais mutantes. E aí nasce uma menina mutante que desperta todo tipo de atenção e de concepção diferente dos mutantes. Tem gente que acha que é pro bem, tem gente que acha que é pro mal, tem gente que quer usar ela. No final da saga, o Cíclope acha por bem deixar a menina com o Cable, usando, né, os dispositivos que ele tem de viagem no tempo, sair para o futuro e proteger a menina, criar a menina e só trazer ela de volta quando fosse seguro. Ao mesmo tempo, o Bishop, que é o outro grande viajante do tempo, né, das histórias dos X-Men, que tinha uma cronologia completamente diferente da do Cable, vinha de uma linha temporal diferente, de um possível futuro diferente, via a menina como sendo a perdição dos mutantes, ela que ia trazer aquele futuro apocalíptico dele. Então, nesse volume 2, é um grande jogo de gato e rato entre o Cable e o Bishop, o Cable viajando no tempo, criando e protegendo a menina, enquanto o Bishop segue perseguindo eles e tentando matá-la. É muito interessante, assim, o desenvolvimento, a maneira como eles fazem a dinâmica do Cable com a menininha, que no começo não tinha nome, ele vai levando ela ultrapassa a carapaça de soldado, de messias dele, ele se humaniza no contato com ela. Então, assim, nas primeiras edições tem um lance muito legal, que ele fala que ele vai, né, narrando em primeira pessoa, e ele fala que ele foi treinado pra tudo, pra todas as ocorrências e tal, aí acaba a edição menos pra isso, e ele tá lá trocando a fralda da nenê. Então é muito maneiro. É muito legal mesmo. E tem os desenhos maravilhosos do Ariel Olivetti, né? O cara tá desenhando muito ali. E assim, tem todos uns lances legais, assim. Tem a questão de que você não sabe, você não tem a certeza se quem tá correto é o Cable ou é o Bishop, porque não tem como se adivinhar qual o futuro vai ser, o que vai ser feito da menina, isso até determinado ponto. Depois o Bishop faz tanta merda que você fala, não é possível que esse cara esteja certo. Tem todo o lance da dinâmica do Cable com a menininha, que lembra muito a questão do lobo solitário, né, de um baita de um guerreiro, temido, experiente, viajando com uma criança, né, pelos lugares mais inóspitos. Se bem que, né, a dinâmica do Cable com a menininha é diferente da do Itogami com o Daigoro, porque o Ito, ele tem uma missão que é maior do que ele e do que o Daigoro. E no caso do Cable, a missão é a menina, né? Ele vive pra proteger a menina, pra fazer dela a salvadora da raça mutante. É muito maneiro, e vai passando os anos, né? Porque na cronologia do Cable o tempo anda diferente, enquanto no presente passam alguns dias, alguns meses, no futuro passam anos, então mostra a menina recém-nascida, depois mostra ela com 2 anos, depois ela com 5, daí vai. Então é muito legal, é uma fase muito maneira, é a minha fase preferida, assim, do Cable, essa e o início dele no treinamento dos Novos Mutantes. Interessante que no filme, né, pelo menos assim, a gente viu aqui nas cenas no trailer, o Cable, ele tá com tipo um cinto de pelúcia no cinto dele, né, dá a entender que talvez exista Hope, né, nessa cronologia doida de Deadpool, né. Eu acho que se o personagem explodir, eu acho que vai explodir. Bem capaz de a gente ver algo assim nesse sentido no filme futuro, né? As filmagens adicionais que falaram que foram feitas há pouco tempo foram para adicionar cenas do Cable. Então tudo indica que o personagem vai ser maior do que eles imaginavam no começo do filme do Deadpool, né? O grande antagonista dessa fase que o Mauro falou é o Bishop, né? Que era um herói e aqui ele foi transformado num vilão. Você acha que ele é um bom adversário, Leandro? Não, o Bishop tem que ser do bem. até porque tava meio já resolvido, né, aquela treta do futuro do Bishop lá em Massacre, né, porque ali é que ele descobre quem é o traidor, tal, e eles meio que deram uma reviravolta nisso e volta a explorar isso aqui, né. O bicho já descobriu quem é o traidor umas 12 vezes. Em 5 épocas diferentes. Sabe? Porque é por causa disso que a gente tava falando no começo. A Marvel fala assim: o Bendis explica da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo explicar do jeito que o Bendis explica. É mais ou menos assim: você fala com a sua mulher hoje que você ama ela, porque você ama ela hoje. Mas se ela fosse se preocupar com continuidade, ela teria que ficar te enchendo o saco, porque na época do colégio, na época que você teve sua primeira namorada, você falava com ela que você amava ela. Então quem que você ama de verdade? Não, você ama de verdade quem você tá hoje. Então é a história que tá sendo contada agora que conta. É um jeito dele de falar que foda-se continuidade. A minha continuidade é essa que eu faço. A Marvel lida com as coisas mais ou menos assim. Se alguma coisa que acontece hoje remete a algo do passado, aí eu resgato aquilo do passado e volto a falar sobre isso. Se não, foda-se. O que tá no passado, acabou, já era. Esquece isso. Quando o Bishop volta, né, do futuro dele, a agenda dele é descobrir um traidor dos X-Men. E a princípio ele acha que esse traidor é o Gambit, né? E isso a gente vê até, inclusive, no desenho animado, né? Que ele faz uma adaptação no desenho animado 92, clássico. Ele faz uma adaptação e com Dias do Futuro Esquecido e coloca o Cable e o Bishop nessa salada, né? Culpam o Gambit, né? Pelo assassinato daquele senador Kelly, né? É bem, bem clássica essa história, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi Cable foi no desenho animado, não foi nem nos quadrinhos, assim. Eu comprava muito erraticamente, sabe? A revista mensal nessa época, eu comprava muito em sebo. Um tempo depois que eu fui pegar as edições com Cable. Mas, assim, o primeiro contato que eu tive foi num desenho animado, cara. E tem um episódio, cara, que eu vou até pegar algumas vírgulas pra esse programa, que o Cable, ele vence todos os X-Men, cara. É muito bom, cara. Pra quem acompanhou o Cable com a Hope desde lá do comecinho, desde ele indo pro futuro com a Hope bebê, o Complexo de Messias, Segundo Advento, essa coisa arada toda, o Cable tem uma série nova, mensal, que começou com James Robinson, mas mudou de equipe criativa. Agora ela tem dois escritores, Zack Thompson e o Lonnie Nadler, com um camarada que chama Germán Peralta desenhando, pega Cable número 155. É o primeiro capítulo da saga Past Fears. O Cable reencontra com a Hope, é de chorar. Pra quem conhece a história toda, pouquíssimas páginas assim, mas é um diálogo maravilhoso, um reencontro lindo, recomendo demais da conta, porque fizeram um negócio de uma delicadeza absurda, vale muito a pena. Vamos lá de novo. Olá, Bispo. Já conheço essa parte. Quem ou o que é você? Um viajante do tempo, como você. A gente já tá finalizando o recorte que a gente determinou para esse podcast e deixa, é claro que a gente deixou algumas coisas importantes de fora, né? Como a participação dele em Segundo Advento e Vingadores vs X-Men. Pode ser que a gente, quem saiba, retome o personagem num futuro podcast. Mas antes da gente ir pras indicações, como a gente tá aí na beirinha da estreia do Cable nos cinemas, eu queria saber quais são as expectativas de vocês para o Deadpool 2, principalmente em relação ao Cable. Vamos começar com o nosso convidado, Leandro. Eu só queria que as armas que o Josh Brolin usasse fossem maior. Ele não ia conseguir segurar. Só de arma tinha que ser em CGI. Movie Magic, cara. Podia ser de isopor, mas expectativas altíssimas. Eu demorei muito pra assistir Deadpool, porque desde que X-Men 3 saiu, que eu não faço a menor questão de ver nada. E First Class, pra mim, é o pior filme que já existiu na história da humanidade. Vamos banir o convidado. Agora, 3, 2, 1. Eu, se fosse Rocha, tinha derrubado já, velho. Revejam um First Class. Um dia eu vou fazer um vídeo, tipo, vocês conhecem um canal do YouTube que chama Nerd Writer? Sim. Eu vou fazer um Nerd Writer às avessas, porque ele sempre fala bem de alguma coisa, né? Vai ser um canal inteiro, todo dedicado, tanto que First Class é terrível. É, fala das suas expectativas, Luigi. Cara, eu acho que vai explodir, cara. Eu acho que o maior felizardo desse filme aí vai ser o Cable. Eu acho que é um personagem que tem muito apelo visual. O Josh Brolin vai explodir duas vezes, né? Em menos de 6 meses, com Thanos agora, roubou todas as atenções Vingadores e, com certeza, eu acho que vai ser o personagem do filme do Deadpool, né? Vai ser o que o Justiceiro foi na segunda temporada do Demolidor, né? E você, Mauro, você também é fã do personagem? Eu sou. Eu acho que vai ser bem legal. Eu gostei do Deadpool 1. Eu acho que ele tem umas sacadas bem bacanas. Ele subverte alguns clichês dos filmes de super-herói de uma maneira bem interessante. Tem um humor escatológico que eu acho legal pra sair daquela coisa certinha dos filmes de super-herói. O diretor desse Deadpool 2, ele veio do John Wick. Então é um cara que sabe fazer cena de ação, ele tem o potencial de transformar o Cable num negócio fantástico. Então eu tô bem esperançoso, eu acho que vai ser bem legal. Regi, não preciso nem pedir pra você quando for assistir esse filme no cinema e com calma, né? Tá em espaço público. Não, cara, é a idade, né, meu? Não pode deixar o coração muito emocionado. Ter um piripaque no filme do Cable é assim, não é nem do Cable, né? Do Deadpool, né, meu? Que assim, eu abomino, cara. Você morreu de querer um Cable. O que eu gosto do Cable, eu abomino o Deadpool, cara. Apesar de também, assim, mesmo relutante, quando eu vi o filme, eu adorei. Eu acho até legal o Cable aparecer no Deadpool do que se ele aparecesse na franquia dos X-Men, que é um balaio de gato, é uma confusão, é uma salada, cara. Então, tô contente do Cable aparecer desse jeito. No trailer, você já vê ele puxar a arma com a telecinese. Eu acho que, assim, vão dar uma enxugada no personagem, porque não é possível aparecer tudo dele, mas eu acho que as partes essenciais, assim, vão estar presentes. O que eu já vi, eu já gostei no trailer, então agora é só esperar e torcer pra não dar uma bola fora, que eu acho difícil, mas é torcer, né, meu? Ô, Regi, mas toma os calmantes antes de ir pro cinema, cara, porque sendo Deadpool, tem grande chance deles darem uma zoada aí na cronologia do Cable, no próprio personagem. Toma um calmante pra não bater em ninguém quando sair. Não, eu vou ligar pro Leandro, vou falar ele assim, calma. Mas eu acho que se o Cable não for zoado, é porque tem alguma coisa errada, sabe? A ideia do Deadpool é essa, é fazer a parada zoada. Eu tô curioso pra saber como que eles vão julgar com essas duas personalidades, sabe? Isso. Qual vai ser a brincadeira, assim. Mas é o que eu tava falando antes, só pra retomar, que eu demorei muito pra ver o Deadpool, e aí quando eu fui ver, ninguém tinha me falado isso, porque a internet, na verdade, ela não gosta da gente e ela não indica coisas boas. A gente só fala mal de tudo. Mas Deadpool tem o primeiro ato mais interessante de todos os filmes do super-herói que já foram lançados até hoje. A primeira metade de Deadpool, depois ele vira um filme de salvar a mocinha, mas a primeira metade de Deadpool, que é feito em flashback, é sensacional. Aquilo é incrível. Acho, assim, brilhante mesmo. Além das piadas, da zoeira e tal, a estrutura narrativa e como que eles mostram toda a primeira metade do filme, primeiro ato do filme, incrível. Não tô esperando nada disso pro segundo, não, porque o segundo é John Wick. Porrada. Em algum momento um cachorro morre. Fica a expectativa. Bom, dito isso, nós vamos para as nossas indicações. Lembre-se, Apocalipse. Teu nome é quem? Esquecerei esse desafio. Vamos começar o bloco de indicações, tentar indicar alguma coisa relacionada com o Cable ou com o Liefeld. Luigi. Cara, eu queria indicar coisa da casa mesmo, um podcast que a gente fez aqui do Almack, do John Byrne. Cara, pra mim, uma das melhores histórias de viagem do tempo. E esse podcast eu acho redondinho, acho que, pessoalmente, um dos melhores que a gente já fez aqui. E do Cable, eu queria indicar Cable e X-Force, que é do Dennis Hopeless e do Saul LaRocca, que é pós-AVX, né? Vingadores vs X-Men, a Hope despertou novamente o gene mutante. Aí, nessa história, o Cable, ele tá curado do vírus tecno-orgânico, mas só que tem uma pegadinha. O corpo dele se recupera, o braço dele, que era o braço mecânico, fica com a pele humana, assim, fica um braço normal, só que é um braço maior que o outro, sabe? Um cotocozinho. Aí o Forge faz um braço mecânico pra ele, como se fosse uma prótese, sabe? A equipe é a Dominó, o Colossus, o Cable, o Dr. Nemesis e o Forge. O cara é muito bom. Mauro, vai para suas indicações. Vou fazer duas indicações de viagem no tempo. A primeira é o clássico mesmo, é o Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men. É a mãe de todas as histórias de mutante com viagem no tempo. Dizem que inspirou até o Exterminador do Futuro do James Cameron. É um clássico que não envelhece, principalmente se você pegar dentro de um contexto. Foi a primeira vez que mostrou os X-Men morrendo, um futuro apocalíptico. Todo ano eu releio e não podia passar sem indicar essa. E, por outro lado, vou indicar um negócio novo de viagem no tempo, que é o Crononautas, do Mark Miller, que é completamente zoeira. Ele pega todo esse peso da viagem no tempo, de você não poder mudar nada, porque você não consegue prever as consequências futuras, catastróficas, e liga o foda-se. São dois amigos cientistas que voltam no tempo e percebem que o mais legal é curtir a vida e aproveitar tudo que eles têm. Então eles voltam para a época da quebra da Bolsa de Valores e lucram uma fortuna. O cientista vai lá e pega a Marilyn Monroe, pega a mulher do Luke Luciano, volta para conflitos medievais com jatos F-40. É completamente zoeira e muito divertido. Você lê numa sentada e liga o cérebro e se diverte. Cara, eu acho foda as capas, viu? Eu gosto muito de uma parte que ele fala assim, não, as máquinas do tempo que nós tentamos antes não deram certo, porque eram muito grandes. Aí você vai lá, tá lá o DeLorean, ó, a cabine telefônica do Bill e Ted, e a máquina do tempo daquele do filme de 60, lá dos Morlocks. É muito legal. Mark Miller fazendo suas milarzistas, né? Vai para suas indicações, Regi. Vou indicar duas coisas assim que eu acabei, estamos preparando também outra pauta, que eu gosto bastante. Não costumo gostar muito de crossover, mas esses dois são bem legais, cara. Assim, é tosqueira do bem, vamos falar assim. Que é o X-Men e o Star Trek, aquele desenhado pelo Sylvester, né? Pelo Mark Sylvester, que é com a tripulação original, o Kirk, o McCoy, né? É bem legalzinho, não é nada assim, crossovers costumam ser esquisitos, mas esse é inofensivo, envolve o Proteus. É bem legal mesmo, cara. E o outro é um livrinho assim, que você acha em sebo, acha no Mercado Livre, com preço acessível, que também chama Planeta X. São os X-Men com a nova geração, né, do Star Trek. Por incrível que pareça, assim, no livro mesmo, assim, tá, as caracterizações estão tão ótimas, cara. Gostoso de ler, assim, tranquilinho. Outro livro também que é legal é essa adaptação que saiu agora em forma de romance de Dias de um Futuro Esquecido também, que é simplesinho de ler e é bem legal, viu, cara? Eu li a primeira vez em inglês e assim, eu achei fácil de ler na época, e agora em português eu vi que a leitura é fácil. Você lê rapidinho ele, vai no original primeiro, vai no quadrinho, mas pra quem já conhece e quer ler um pouco mais, tem um detalhezinho ou outro assim que em forma de romance você acaba vendo diferente. Eu acho que esse livro esse Planeta X que você mencionou, eu acho que eu já li. Porque eu lembro que eu li um livrinho desse, umas novelizações de X-Men e Star Trek. Eu acho que é esse Planeta X, porque eu lembro que eu li um e era com a nova geração. Não sei se tem outro, mas eu acho que eu li esse livro e pelo que eu lembro, eu gostava muito também. É, você vê o Wolverine com o Worf, sabe? Cara, tosqueira do bem, é isso que a gente falou, tem quadrinhos, a parte legal, divertida, que você também não precisa ser toda vez, assim, um clássico, um erudito. Abrace a tosqueira, cara, não faz mal não. Então, pra poder abraçar a tosqueira, eu vou indicar talvez a melhor tosqueira ali dos anos 90, que é A Era do Apocalipse, que foi relançado pela Panini em 6 volumes, e tem ali a representação do Cable que deveria ser, né, o Cable sem o vírus tecno-orgânico e poderoso quanto ele deveria ser, que é o X-Men, o Nate Grey, né, que na Era do Apocalipse tem os roteiros do Jeff Loeb e os desenhos do Steve Scrooge, que foi um dos personagens que seguiu após a Era do Apocalipse, né, ele teve uma série própria, até durou um bocado, mas depois ele acabou mudando, virou uma espécie de xamã mutante, coisa que não saiu no Brasil. Ele eventualmente realmente foi esquecido e, se eu não me engano, na época de Vingadores versus X-Men, ou até um pouco antes, naquela parte do Reinado Sombrio, ele reaparece ali bem rapidinho. Mas se você quer ler uma história super divertida, não de viagem no tempo, mas, quer dizer, também tem viagem no tempo, né, que a história começa com Legião voltando no passado, uma história de uma realidade alternativa muito legal, é A Era do Apocalipse. Eu acho que você consegue achar relativamente fácil por aí, porque não tem muito tempo que a Panini relançou. Fala agora a tua indicação, Leandro. Cable e Prophet, duas criações do Liefeld, é excelente. É excelente mesmo. Cara, olha, tô gostando um pouco mais do Leandro por causa disso, cara. Vai ler, é muito bom. É desenhado por um cara que depois nunca mais fez nada. Chama Mark Pajarilho, ou alguma coisa que o valha. É uma pena que não é do Stephen Platt. Não, é sério. Um dos caras que eu tenho mais acompanhado atualmente é o Jeff Lemire. Eu gosto muito de muita coisa que ele faz, e ele faz coisa pra caramba. Ele tem uma série nova, chama Gideon Falls, com o Andrea Sorrentino. Eles fizeram Old Man Logan juntos. Mas aqui não é o Marcelo Maiolo, um brasileiro que colore ele, é o Dave Stewart. Mas é muito bom, começou muito bem. Gideon Falls, o negócio é da Image, mas lembra a melhor fase da Vertigo, dos anos 90, começo dos 2000 e tal. Muito doido, mas é muito bom. Pra ficar no tema do programa, duas indicações do Liefeld. Alguns anos ele aconteceu um resgate de criações do Liefeld por outros criadores. E Prophet foi uma dessas. A série até durou bastante. Se não me engano, era o Brandon Graham que estava escrevendo. Mas eu posso estar enganado, não me cita nisso. Mas procura por Prophet, do Liefeld, mas é recente. Não é dos anos 90, não. É de 2012. É uma ficção científica, assim, hard sci-fi mesmo, sabe? Não tem nada a ver com a criação original do Liefeld, mas é excelente. Na mesma época e na mesma linha, tem Glory. É um resgate da Mulher Maravilha do Liefeld por um cara que não é um cara, é uma mulher trans hoje, que fez Moon Girl. Como é que essa mulher chama? Já ouviram falar desse quadrinho? Um quadrinho online que chamava Moon Girl. Não, conheço não. Enfim, a Glory, mas é a Glory nova. Excelente também, essa durou pouquinho. A Glória não foi pra frente, mas assim, é muito interessante, esses dois exemplos, é muito interessante de você ver o que é que dá pra fazer com um personagem que pode ter, você pode achar que é meio bucha, mas o que que acontece na mão de gente que é competente e que sabe trabalhar os estereótipos, assim, as coisas principais daqueles personagens de um jeito diferente, e no caso da Glória, assim, elevada à décima potência, sabe, é muito bom. Recomendo esses dois, e parece que vai sair no Brasil, se é que já não saiu, o Black Hammer, do Jeff Lemire também, que é bem legal. Que é também brincando com estereótipos de super-herói e tal, aí tem Starman, tem Thor, tem Capitão América, vários desses clássicos dos quadrinhos retrabalhados de um jeito bem interessante. Maravilha. Bom, vamos chegando ao final. Primeiro a gente quer agradecer aqui a participação do Leandro. Leandro, aproveita para fazer seu jabá aí, onde os ouvintes podem te encontrar. Onde mais me encontra é no Twitter, L Damasceno, é onde eu tô todo dia, e no Como Que Pode, lá no Terra Zero. De vez em quando eu tô lá. Desde que o meu menino nasceu, eu participo bem menos, mas quando dá, eu tô lá no Como Que Pode, falando bem do Liefeld e falando mal do Grant Morrison, só pra fazer o Terra Zero ficar com muita raiva, assim, mas eu não gosto, não, é porque é bom ver os meninos espumando, assim, na hora que fala do Grant Morrison. Agora você se redimiu pela merda que você falou pro primeira classe. Não, se você falar mal do Morrison e bem do Byrne, então aí você não pisa mais nunca no Comic Pod, né? Não, aí eu sou excomungado pra sempre. E é por isso que eu falo, mas assim, eles sabem que é na zoeira, sabe? Bom, mais uma vez, muito obrigado pela participação, e Luigi, Regi, Mauro, os escroques de sempre, valeu novamente a participação. Valeu. Opa. Valeu, pessoal, até a próxima edição dos Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Primeiro que eu quero falar que eu tô pinto no lixo, né, meu? Tô felizão. Só não fiquei mais feliz porque hoje, meu, o gato do vizinho caiu lá do quarto andar, meu. Vixe Maria. E foi assim, um inferno na terra, né, meu? Eu adorei ver, então... Meu Deus do céu, coitado do gato. Tô entre duas alegrias, assim, a pauta e o gato que... Não, o gato não morreu, não, meu, mas o vizinho... Puta que... O vizinho ficou apavorado, cara. Esse assunto delicado que é o life, né, meu? Pô, para um pouquinho. Volta, eu tô pensando no gatinho de cadeira de rodas. Vai de novo. Olha, seguindo o tema, o gatinho volta com duas pernas mecânicas. E um olho brilhante. Um olho brilhante, né? Pronto pra vingança. Esse quarto andar, acha que ele é. Nada que é bom saiu da pena do Lobdell. Nada. Vocês vão ver, é o pior filme da história da humanidade. Se Dãozinho tivesse aqui, era a primeira vez que eu ia ver ele defender os X-Men, velho. Leandro, o ódio no mundo. Eu preciso te apresentar para o Jamerson. Está faltando no mundo, ódio. Se vocês dois fizerem um canal, cara, junto, vocês param o YouTube, meu. Sabe quando o cara fala que tô numa bolha temporal, cara? Porque o Jamerson também fala assim devagarzinho, calmo, contemplativo. Ó, cara, vocês têm que fazer um canal junto, né? Vai ser o novo Cable e Deadpool. Não, cara, vai virar religião, cara. O cara tá nervoso e tal, põe pra ouvir o Leandro falar mal do filme, você fica, sabe? Você sai até mais leve, assim, você fala... Pô, que bom. Vou até assistir esse filme, né? Pra saber se é tão ruim assim mesmo. Esse foi mais um 7 Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos 7 Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br